Declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2010. Convidamos o vereador Adir Delar para fazer a leitura do texto bíblico. Quem observa a lei torna-se capaz de controlar seu próprio pensamento, e a sabedoria é a perfeição do temor ao Senhor. Eclesiástico, capítulo 20, versículo 11. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 18 de 2 de 2010. Ata número 3. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, terceira sessão plenária. Ao 18º dia do mês de fevereiro de 2010, às 19h20, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Olga Stoski, primeira secretária; Antônio Adir de Lara; Adelir Castilho Maldaner; Ângelo Américo Branco Chemin; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Edilson Vaz, vice-presidente; Aguinaldo Vujanski de Jesus; e ausente o vereador Fabrício Duarte Luca. Havendo número legal, o presidente declarou aberta a sessão e convidou a jovem Maria Fernanda para fazer a leitura do texto bíblico. Em seguida, o presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, e solicitou a leitura do expediente de mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei número 2/2010 revoga a Lei Municipal número 1044, de 4 de março de 2002, e das outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/2010 do vereador Dirceu. Requerimento número 31, do vereador João Edival Aramon. Requerimento número 32, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Requerimento número 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40, do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Pedido de informação número 1/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. O senhor presidente deferiu os projetos, os requerimentos e o pedido de informação e anunciou o expediente plenário. Usou a palavra o vereador Carijó, que comentou do ProduShow, evento da Produtécnica que merece o reconhecimento da população. Falou do programa de rádio, onde ouviu a Secretaria Municipal falando do problema das enchentes e da necessidade de realizar os devidos consertos nas pontes e a limpeza do fundo dos rios, o mais rápido possível, sem deixar de realizar os serviços no interior, que são imprescindível. Logo em seguida, o vereador Adir falou sobre o ProduShow e convidou os presentes para visitarem o evento, que merece ser prestigiado, pois nosso município é essencialmente agrícola. Justificou sua ausência na última sessão, comentando sua viagem a Cascavel para participar do show rural. Deferiu-se a solicitação de uma patrulha rural, feita pela Associação do Quarteirão Aparecida no ano passado, agradecendo ao prefeito Zampieri e ao deputado federal Assir Micheleto. Comentou sobre sua atitude em contratar uma pá carregadeira para melhorar parte da estrada na localidade de Quarteirão Aparecida. Mesmo sabendo que seria insuficiente esse trabalho isolado, mas há necessidade de um trabalho mais intenso pelo Poder Executivo. relatou que moradores das diversas localidades o procuraram para solicitar estas obras. O vereador Meco parabenizou a Produtécnica pelo evento que está realizando. Comentou sobre a boa qualidade do recape asfáltico realizado em ruas da cidade. Comentou do carnaval e dos blocos que animaram a festa, mas questionou a falta da ambulância para atender os casos de emergência que ocorreram nas noites de carnaval. Comentou sobre o concurso para guardião e da necessidade de convocar mais aprovados para atender as escolas que ficam sem vigilância um longo período. Fez menção ao problema da enchente no município e da necessidade de se fazer a limpeza do fundo dos rios que cortam a cidade. Concordando com o que falou o vereador Carijó a respeito da entrevista que a secretária concedeu a uma emissora de rádio. Completou que o problema do rio Pitanga é antigo. Falou sobre as más condições das estradas para realizar o transporte dos alunos e cobrou providência da equipe responsável. Justificou seu pedido de informação quanto à realização do evento de motocross realizado no dia 6 e 7 de fevereiro. O senhor presidente deferiu as solicitações e ninguém mais fazendo uso da palavra, anunciou-se que na ordem do dia, nada mais havendo, anunciou-se a ordem do dia, nada havendo para ser votado e passou-se para o expediente de explicações pessoais, que não foi utilizado pelos vereadores. O senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 22 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade, em 18 de fevereiro de 2010, João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretária. Em discussão. Senhor presidente, gostaria que fosse corrigido que o nome do deputado federal é Moacir Micheleto. Foi redigido Moacir Micheleto. Será corrigido, vereador. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 1/2010, de autoria do vereador Agnaldo Vujanski de Jesus, dispõe sobre a comercialização e o consumo de cerveja em embalagem. Longnet. Projeto de Lei Ordinária número 2/2010, de autoria do vereador Agnaldo Vujanski de Jesus, dispõe sobre a implantação em caráter experimental do programa de restrição ao trânsito de veículos automotores pesados. Indicações. Indicação número 1/2010 do vereador Adelir Castilho Maldani, sugerindo ao Executivo Municipal para que seja gentilnado junto ao Governo do Estado a possibilidade de que se destine ao distrito de Vila Nova os trabalhos da Patrulha do Estado. Requerimentos. Número 41 do vereador, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando vereador, cascalhamento. Vereador, faz favor, do vereador, coloca o nome do vereador aí. Do vereador só tava dando respeito. João Edival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nas localidades de Rio Batista e Arroio Grande. Requerimento número 42 do vereador Edilson Vaz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reforma na primeira ponte do patrimônio dos Cajos, próximo às propriedades da senhora, do senhor Neri e José Egler. Requerimento número 43/2010 do vereador João Adival Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizado o mais breve possível o programa de cidadania nos bairros, na Vila Maristela, Vila Santa Isabel, Alto da Colina, Vila Santa Rosa, Vila Maria do Carmo e Jardim Paraíso. Requerimento número 44, do vereador Dirceu, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando obras de reparo nas instalações do terminal rodoviário, bem como limpeza externa, visto ser a porta de entrada de nosso município e para dar maior conforto e segurança aos usuários. Requerimento número 45 do João e do vereador Aritano, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando para que seja realizado obras no passeio da rua Ébano Pereira, principalmente no trecho do Colégio Dom Pedro I, conforme solicitação de abaixo assinado em anexo. Requerimento número 46, do vereador Aguinaldo, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a recuperação de uma ponte na localidade do Rio 15 de Baixo. Requerimento número 47, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo na ponte que liga a propriedade do senhor João Bueno, na localidade de Borboleta, Anjo da Guarda. Requerimento número 48, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparos e cascalhamentos nos pontos críticos da estrada principal da localidade de Quarteirão Aparecido. Requerimento número 49, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando cascalhamento nos pontos críticos na estrada de Limeira, no trecho que liga a propriedade do senhor Rosalvo Brognolo e demais famílias. Requerimentos número 50, do vereador Antônio Dirdelar, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando reparo na iluminação pública no distrito de Rio 15 de Baixo. Requerimento número 51, do vereador Antônio Dirdelara, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, reparos e cascalhamentos na estrada Borboleta Abaixo, que liga a propriedade da família Jasque. Pedidos de informações. Número 2/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani, solicita relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura nos meses de março e dezembro de 2009. Essas são... Defiro o requerimento apresentado e encaminho os projetos de lei para as comissões. Passamos para os pendientes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra, senhor. Senhor presidente, me permita. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, servidores públicos municipais, algumas pessoas que frequentam com certa assiduidade essa casa aqui, a casa do Jorge, a Luci, vereador Batatim, suplente de vereador, mas já esteve aqui. Cliceu, salvo engano, né? Sua esposa, acho. Antônio do Posto, as duas funcionárias lá, moço lá atrás, chefe de gabinete Geninho, Pedro Castelário, outro rapaz ali. Bem, a todos que estão presentes, a imprensa, os servidores públicos dessa casa aqui. Presidente, vou ocupar um espaço pequeno, sei que há alguns outros compromissos. Só para pedir aqui, com relação a esses dois projetos que eu apresentei aqui, projeto de lei número 1, que trata sobre a comercialização e o consumo de bebida envasada naquelas garrafas long neck, e esse outro projeto, que é o número 2/2010, que trata, ainda que em caráter experimental, da questão do nosso trânsito com relação aos caminhões de carga pesada. Eu acho que não só o projeto número 1, mas o projeto número 2... até porque eu já ouvi alguns comentários na cidade, até dos próprios vereadores, eu entenderia necessário aqui que nós pudéssemos discutir os dois projetos, ainda que fossem uma única audiência pública. E, para tanto, eu já gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se for possível, determinar uma data para que nós possamos convidar a sociedade pitanguense, organizada ou não, os órgãos públicos, enfim, todos os representantes do nosso município aqui, seja nesta ou naquela outra entidade. Porque vejo, sim, principalmente com relação ao trânsito de Pitanga. Essa é uma reclamação antiga que as pessoas já faziam, a minha pessoa, e acredito que aos demais vereadores aqui, no sentido de estabelecer algumas regras com relação aos caminhões que fazem o tráfego dentro da nossa cidade. Eu não estabeleci que nesse projeto, que é todas as ruas, foi definida algumas ruas, e é bom que se frise que esse projeto está aqui para ser discutido, para ser melhorado, e para isso a gente precisa dos demais vereadores, precisa da sociedade colaborando nisso aqui. Mas ficou aqui a Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil, a Rua João Gonçalves Padilha, Avenida João Grande Sobrinho, a Rua Interventor Manuel Ribas, a Rua Visconde Guarapova, a Rua Caetano Munhoz da Rocha e Dr. Francisco Orlando da Costa. Eu já ouço aí há muito tempo algumas afirmações de que não seriam necessárias leis para tratar desse tipo de matéria, que bastava um trabalho de conscientização, seja no projeto número 1, seja no projeto número 2. Mas a gente sabe ainda, e aguarda essa conscientização, mas ela não vem dentro de uma brevidade. E até que isso realmente aconteça, e até porque o projeto é em caráter experimental, e nós teremos aqui dentro do lapso de tempo que está sendo determinado aqui de 3 anos, a possibilidade de rever esse projeto, essa lei, ser aprovada aqui posteriormente, e retirar ela da sua aplicação no município. Mas eu vejo agora, até porque a gente anda no trânsito, a gente conversa com as pessoas, e muitas reclamam que precisava realmente alguma coisa para tentar organizar o trânsito. E a gente sabe que um caminhão ocupa espaço aí de 4 veículos pequenos. É claro que a gente não está restringindo aqui que o caminhão entre nessas ruas, nessas avenidas. Mas deverão ser disciplinados horários, como já acontece em grande parte do Brasil. Aqui foi estabelecido entre os horários das 8 e 17 horas, mas nada impede que nós possamos conversar e discutir junto com as demais pessoas aqui de Pitanga, de repente mudar um horário, retirar uma rua, colocar outra, enfim, melhorar. Isso aqui é só um projeto de lei, isso que não é uma lei, então está aqui para ser discutido. Sim. É claro que eu acho que o senhor já tem conhecimento que o Comutran, Conselho de Trânsito, que já existe. Sim, isso é bom. No nosso município, o qual já há algum tempo vem comentando, vem participando e falando sobre esses detalhes, até foi comentado em algumas reuniões, posso dizer até quase todas as reuniões sobre o trânsito, principalmente, claro, como o trânsito seria o trânsito. Agora, claro, quando a gente vê aqui que o senhor disse que do horário de proibição até, de restrição, das 8 às 17 horas, nessas ruas, é claro que nós temos que temos que levar bem em consideração, porque seriam pontos críticos. Porque quando nós pomos a rua Getúlio Vargas, Avenida Brasil, João Gonçalves Padilha, ela inicia em certo lugar e o término dela é outro, bem longo. Então seria até uma desproporcionalidade na parte dessa restrição. Agora, o interessante maior, vereador, que nós tivemos várias reuniões com esse Conselho de Trânsito, em o qual já cabe muitas entidades, muitas pessoas que fazem parte da sociedade aqui de Pitanga, que tem por objetivo melhorar o trânsito. E tem também por objetivo não atrapalhar na hora do comércio, que é a carga e descarga. Seria interessante somente a carga e descarga, essa restrição. Porque o senhor veja bem, como alguns casos, que até aqui o senhor não relatou, mas seria até de um caminhão tanque, que seria combustível. Seriam vários casos que interferiam. Agora eu quero ressaltar que esse problema já vem sendo comentado por várias vezes, repito, no Comutran, nas reuniões, que é a última terça-feira do mês, de cada mês, e o qual já foi feito algumas sugestões pelo Conselho de Trânsito, e que foram levados ao Executivo, o qual a Presidente faz parte lá do Executivo, e atitude não foi tomada nenhuma. E não seria só a proibição dos veículos pesados, não só essa. Por outras, inclusive de mão única, inclusive de estacionamento de moto, que seria uma prioridade também, porque uma moto hoje ocupa, às vezes, espaço de até de um veículo. Uma moto poderia ter mais um veículo estacionado. E o fluxo nosso aqui aumentou. Então, eu queria dizer para o senhor, claro, que hoje é somente a leitura, vai para as comissões, mas o Comutran faz parte já dessa preocupação e a prioridade, eu acho que o senhor poderia até, queria até dar uma sugestão, a municipalidade do trânsito, municipalizar o trânsito. Aí sim, nós teríamos como até, não vou dizer só cobrar o estacionamento, mas sim limitar o horário de estacionamento nas ruas. E queria já também, aproveitando já a parte, sobre as long net. Essa já foi um trabalho, o senhor sabe, nós já tivemos, todos os vereadores já participaram, o vereador Carijó, que já é do mandato passado também, que esse problema já está vindo há muito tempo atrás. Inclusive, agora, esse final de semana, aqui no Largo dos Pioneiros, você via várias garrafas que as pessoas deixam em cima. A sugestão foi sua também, sobre as lixeiras, né, coisa que nós não temos ali no Largo dos Pioneiros. Se tivesse as lixeiras, talvez também evitaria até esse grande número de garrafa que fica na praça. Agora, eu também concordo, voto a favor dessa da long neck, eu acho que não é só pela limpeza da cidade, mas ainda pela segurança. Eu agradeço, vereador. E o projeto, como eu falei, que o projeto está aberto para ser discutido, eu acho que é um projeto que, a princípio, deve sofrer várias alterações aqui. Acho que no a gente acabar dialogando, acabar discutindo a matéria, duas cabeças, três cabeças, penso muito melhor, mas o que eu sempre frisei aqui, venho colocando, é que o órgão legislador no município, no Estado e na União, é o Poder Legislativo. Nós não podemos ficar dependentes do Poder Executivo no que se tange a questão de projetos de lei. Nós sabemos que o Executivo executa as leis, mas quem as faz somos nós. Então, nós precisamos realmente aqui agir como legisladores e trabalhar muito mais na questão da criação de leis que realmente possam ter aplicabilidade e possam gerar uma melhoria, seja no trânsito, em qualquer outra situação. Eu só queria colocar, vereador Meco, a Vossa Excelência aqui, que no inciso 2 do artigo 2º, ficou lá, vou ler o artigo 2º, a restrição ao trânsito não se aplicará aos seguintes veículos pesados do tipo caminhão, aos guinchos e outros empregados em serviços essenciais e de emergência, conforme deverá ser definido em regulamento. Então, esses outros veículos aqui, constante do inciso 2, haverá necessidade da feitura de um regulamento que discipline quais são esses veículos. Usar a palavra, né? Então, nós temos aqui, nesse inciso aqui uma abertura. Agora é bom, assim, a gente colocar que essas pessoas que fazem a carga, que fazem a descarga, essas mesmas pessoas já estão acostumadas a fazerem essa mesma descarga em outros municípios que já têm legislações que disciplinam essa matéria. Então, grande parte deles já conhece, já tem horário. Então, eles têm que começar a se organizar e se enquadrar dentro daquilo que é estabelecido dentro do município Itanga. Eu acho que são eles que têm que buscar o enquadramento, não nós nos adaptarmos a eles. É claro, nós não podemos ser extremamente rígidos aqui, não tem uma certa flexibilização no sentido de estabelecer uma margem aqui que não possa, de repente, prejudicar sobremaneira a essas descargas. Então, vamos estudar juntos esse projeto, vamos... Mais uma... Sim? Mais uma parte. Desculpa, o senhor mais velho. Realmente, claro que vai ter que ser bem estudado, porque há casos também, como por exemplo, um caminhoneiro, não vou dizer que seja de Pitanga, um caminhoneiro do Brasil, ele está em São Paulo, Rio, carregando uma carga para Comercial Ivaiporã, vamos dizer assim, uma carga de piso ou coisa dessa maneira. Jamais esse caminhoneiro vai saber se, por acaso, existe ou não essa lei aqui no nosso município, como qualquer outro, certo? Então, esse projeto ele tem que ser estudado de certa forma, porque ele carrega, não há como dizer que só pode carregar um caminhão com X quantidade de peso para certo município, porque lá descarga não há permissão para o veículo entrar de certa tonelagem, vamos dizer assim, certo? Então, por isso que eu quero até deixar bem frisado que nós temos que bater em cima do horário de carga e descarga, para que esse horário seja, de certa forma, que não atrapalhe o fluxo de veículos, que seria o pico. Mas também tem mais um porém. Conforme a carga e a descarga, conforme o material, até o produto que vai ser descarregado, se for um horário na parte noturna, existe a parte do silêncio, existe o barulho, que vai também implicar para esse estabelecimento ter um certo problema com vizinhos, e nosso comércio ele é todo expandido. Então, existe, de certa forma, inúmeros problemas que pode acontecer em cima desse projeto. Então, tem que ser muito bem estudado, tem que ser, eu acredito até, claro, quando o senhor fala nessa audiência pública, principalmente a audiência pública, porque vai criar uma polêmica quase até constrangedora, porque, de certa forma, o horário de embarque e desembarque implica também em quem... Os funcionários dessa firma, que vão ter que ser à noite, que vai ser um horário fora do horário comercial, será hora extra. Então, são coisas assim que vai implicar o problema seríssimo nesse descarregamento. Me permite, o senhor já vai responder. É duas questões aqui. Claro que o projeto vai para as comissões. Para começar, questão de longo neto ali. Eu já tenho me pronunciado nesse sentido há muito tempo. Acho que é uma questão de educação, cultura. Só isso. Mas, de repente, coibir com uma forma, vamos estudar, vamos analisar. É meio complicado coibir uma venda de um produto que é legal a venda no Brasil inteiro. Não é muito fácil. A excelência sabe... Essa questão. Agora, proíbe a Longnet, pega a garrafa de cerveja lá. Quando o cidadão não tem cultura, a cidadã, ele vai jogar aquela garrafa também. Porque não é pelo valor. Eu sempre falei, tenho me manifestado, pode ter 50, 100 limpando a rua, mas se não tiver, os que ajudam a cuidar. A população tem a responsabilidade de ajudar a cuidar a limpeza da cidade. Na questão de caminhões, eu já fiz requerimentos nessa casa, já, para limitar o negócio de tráfego de caminhões pesados. O que acaba com o asfalto na nossa cidade? Percebam, esses caminhões pesados. Esse asfalto na nossa cidade não é feito para aquelas tonelagens de caminhão, uma carreta carregada. Um caminhão de Mercedes, naquele trucado, mas com aquele em torno de 15 toneladas em si. Esse asfalto, ele não vai resistir isso. Percebo, eu vejo lá na comercial, lá na Getúlio Vargas, na Guimarães, na comercial em Vaiporã, na Oliveira, na matéria de construção, a manobra das caretas, ele força asfalto, vai forçando, vai trincando tudo. Percebo que acontece isso. O que eu acho, no meu ponto de vista, que eu já tinha pedido, inclusive, que fosse regulamentado esse tipo de manobra ali. Limitar esse peso. Porque acaba qualquer asfalto. Obrigado, vereador. Colocar, eu sei que vai ir para discussão, é complicado, eu sei disso. Os detalhes que o vereador colocou é verdade. Os transtornos, a gente tem que analisar o movimento, a nossa cidade não é muito grande, de repente os horários, mas tem que ser bem analisado. Agora, o que mais rebenta a nossa cidade, percebo que é o excesso de peso nos eixos dos caminhões. O asfalto não é feito para fazer, para aguentar lá na rodovia. Só até complementando até esse... eu entendo, vereador Carijó, que, claro que o vereador Aguinaldo, mas é uma polêmica até que a gente tem que... Mas hoje essas estruturas, esses caminhões que hoje são feitos, já são programados, já são a especificação deles já é para esse peso. Nenhum mais está carregando excesso. Dificilmente hoje você carrega excesso. Então, a estrutura do caminhão já está para esse tipo. Agora, concordo quando o vereador Carijó fala sobre a manobra. Essa manobra seria uma exigência até do estabelecimento, na parte de facilitar para que não seja feita a manobra, que é a manobra que estraga, sim, mas não o peso. Porque hoje o peso, ele já é repartido, ele já é separado, que nem um bitrem. Hoje, se nós vemos um bitrem hoje, para começar, ele já baixou para 38 toneladas, 37 toneladas e meia, que é peso de balança. Antigamente era 40 toneladas. E ele é já separado, já é diferenciado já, e de certa forma, um caminhão toco, ou até mesmo um ônibus de transporte escolar, ele de certa forma, ele carrega, ele pesa, ele prejudica mais o asfalto, porque são dois eixos, enquanto que o bitrem são sete eixos, ou até mesmo que seja nove eixos, que é o rodotrem, mas ele já é programado para repartir, para não ter o impacto que tem nessa, agora, realmente, na manobra, realmente isso, aí sim, aí caberia ao estabelecimento entrar, ou se aperfeiçoar, ou se acomodar como realmente seria a carga e descarga desses caminhões pesados. Só complementar. O que eu me referi, quis dizer, não sei se me expliquei bem, que os nossos asfaltos, na nossa cidade, ele não é feito para esse tipo de peso de caminhões. Eu sei que um caminhão toco, ele força ali, com 10 toneladas, ele judia mais do que o Mercedes trucado com 15. Mas o problema nosso, que a nossa cidade, ela não é feita para esse tipo de peso de tonelagem. É diferente o asfalto aqui com o asfalto de uma rodovia. Isso que eu quis dizer, que de repente limitar esse tipo de peso, entrar o acesso na cidade. Vejam bem, é investido no asfalto. Como está sendo um asfalto ficando bonito, arrumadinho. Aí entra o caminhão com excesso de peso, que ele vai fazer? Vai estragar, vai trincar tudo, daí o tempo já está abrindo um buraco. Veja na pitanguinha lá onde subia com as caretas carregadas. Obrigado. Só mais uma partinha. É claro que dificilmente seria a rota de caminhões por dentro da cidade. Eu concordo com o vereador Carijó mais uma vez que o asfalto nosso não está preparado realmente, mas o fluxo de veículo pesado não é um caminho só, não é rota. É claro também que nós sabemos que o transporte, se nós ficarmos ali em frente ao hospital, no sinaleiro, você vai ver na parte da tarde diversos caminhões com carga de madeira que desviam a polícia rodoviária e passam pelo centro da cidade. Isso eu concordo. Isso realmente seria um trajeto de desvio da polícia rodoviária. Claro que seria feito essa com a nota fiscal, a polícia militar com a nota fiscal já vai mostrar que não é o descarrego dele, não seria aqui na cidade. Mas dificilmente, poucas vezes o transporte seria direcionado para o centro da cidade com carga pesada, ou até com excesso de peso. Porque se nós falarmos lá de onde era a paineira antigamente, que hoje é, se eu não me engano, é Manchur, ele tem a rota que vem na rodoviária, não vem no centro. A Manchur, se ela tiver a rota pelo Guarani, ela não passaria pelo centro. Hoje não existe a proibição, certo? Tudo ainda passa, que seria evita morro, evita uma porção de desnível. Então, eu claro que com a proibição, não existe hoje rota de caminhões pesados por dentro de Pitanga. Existe sim alguns descarregos. Agora, claro, quando a gente fala sobre esse desvio da polícia rodoviária, aí entende-se que pode ser feito um policiamento lá na Pitanguinha para evitar essa passagem de caminhões desviando a polícia rodoviária. Mas o peso, ele é normal para qualquer tipo de caminhão que possa carregar essa pela nota. Agradeço a participação do Meco e do Carijó. Inicialmente, Meco, com relação àquelas colocações anteriores por você aqui mencionadas, eu digo assim que nenhum projeto de lei, na verdade, nenhuma lei, ela na verdade consegue atender a todos de forma unânime, de forma alguma. Sempre um ou outro não vai ficar satisfeito, um ou outro não vai gostar de algumas medidas, mas eu acho que a gente tem que tentar pensar na maioria. É óbvio que algumas pessoas não vão gostar e vão criticar, mas não existe uma lei realmente que não tenha seus pontos que são passíveis de críticas, e principalmente aquelas pessoas que acabam, no caso, a Câmara de Vereadores aprovando aqui, e que não sofram críticas. Mas nós também não podemos esperar que tenhamos lá na frente, em determinado fato, uma unanimidade, e só aí então, de repente, nós propormos aqui, nessa casa, projetos de leis, e para que sejam transformados em lei. Então, realmente, se a gente for pensar assim, de tentar imaginar que todos vão ficar satisfeitos com a lei que nós aprovamos aqui, realmente nós vamos passar aqui realmente fazendo só requerimentos e solicitações. E é bom que você frise que requerimento é requerimento. Não tem força nenhuma. Não tem nenhuma eficácia. São papéis para guardar na gaveta e não serve. Não tem poder, na verdade, de obrigar você se adaptar a determinada legislação. Não há penalidade, não, enfim. São matérias assim que entre nós. Pouca eficácia tem, pouco valor tem. Vossa Excelência sabe disso. Então, o que nós precisamos fazer realmente é lei. E o Executivo tem que cumprir. Aqui nesse projeto de lei que trata do tráfico, está estabelecido aqui, que é para nós discutir também, algumas penalidades. Eu deixei aqui, para que nós possamos estudar, eu coloquei o valor de 30 unidades fiscais do município, que hoje acho que está 3, me ajuda, acho que 3 reais e pouco. 30? Hã? 30 reais? 30 reais. Então vai dar 900 reais. De repente é muito, eu acho que é muito mesmo. Eu acho que aqui nós já devemos reduzir esse valor aqui, de certa forma, bem reduzido. Então, pode falar, fica à vontade. Então, aqui já é um ponto que eu mesmo já confesso que acredito que houve um exagero. Então, tem que melhorar. De repente, no início aí, 5, 10 unidades fiscais, 5 que dariam 150 reais. Mas ficou alternativamente aqui para nós utilizarmos o Código Nacional de Trânsito. Que pode ser utilizado o Código Nacional de Trânsito. E a gente sabe que, o MECO entende muito bem isso, e sabe que as multas aí vão de 70 aí até 900 reais, e nós iremos adaptar dentro daquilo que é pertinente dentro do Código, para que realmente possam ter essa sanção aqui no caso de descumprimento. É claro que, voltando a cometer, nós teremos aí a aplicação em dobro. Mas esse projeto, eu sei que tem muitas coisas aqui que precisam ser melhoradas. Eu vejo aqui, por exemplo, quando eu passo, às vezes, 2, 3 vezes por dia, em frente à comercial e vai por aí, eu vejo o absurdo que é ali. Aqueles caminhões ficam atravessados no meio da rua, areia caindo no asfalto, não há asfalto que aguente. Para o trânsito e as pessoas são obrigadas a ficar lá com o seu carro parado, esperando o caminhão estacionar, cruzar do outro lado e fazer a descarga. A comercial vai por aí, está ganhando para isso. Esses transportadores estão ganhando para isso. E não há risco nenhum, MECO, de que essas pessoas não possam ter o conhecimento, até porque a lei, quando é sancionada, ela tem a sua publicação. Então, presume-se que todos saibam. Mas ainda que o caminhoneiro lá não saiba, a comercial Ivaiporã, já que foi citado esse exemplo, ela tem por obrigação informar, de repente, a empresa que faz o transporte. E essa é uma das obrigações dela. Ó, dentro de determinado horário, você não poderá vir aqui, você não conseguirá entrar para fazer a descarga. Você terá horário XX, essa empresa vai ter que começar a se adequar a essa situação. Nós temos estas situações, mas há N situações que nós precisamos ver dentro do município de Tanga. E que nós não precisamos estar esperando que estas empresas, ou esses transportadores, ou qualquer outra pessoa, outra natureza de lei aqui, tenham que o povo se enquadrar a eles. Pelo contrário, nós temos que realmente buscar aqui, claro, procurar fazer um projeto que seja ao máximo estudado pelos vereadores e pela sociedade, por estas pessoas também, para que nós possamos aqui. Eu até alguém me sugeriu uma ideia, já que os momentos de pico, principalmente na Getúlio Vargas, naquela outra, na rua lá da Simacom, do Sicredi, são os horários de banco que talvez tenha um pico maior. Talvez estender mais, então, esse horário, tipo, até das 9h30 até as 16 horas, 15 horas. Vamos estudar dessa forma. Agora, eu acho que algumas situações precisam, ao menos, ser verificadas urgente. O caso da Oliveira Tintas é um absurdo que acontece ali. Quantas vezes eu já passei por ali, carreta parada ali, com uma dificuldade enorme, porque sobrou um espaço super pequeno, que mal cabe o caminhão para entrar. Chega a ficar ali 10, 12 minutos. Vocês já ouviram o absurdo que estava. Então, nós temos condições aqui, nós, vereadores, de fazer alguma coisa. Se nós errarmos, vereador Meco, se o projeto não ficar bom, vamos tirar ele. De repente, com outro projeto de lei, nós revogamos ele. Mas o que eu digo assim, é só mais uma iniciativa para a gente tentar mudar esse estigma das câmaras de vereadores. E a nossa não é diferente, que os vereadores só servem para aprovar projeto de lei que vem do Executivo, ou só para fazer requerimentos, solicitações, e não exerce o verdadeiro papel, que é legislar, que é fazer leis. Mais uma parte. Sim. Fiscalizar, claro. Fiscalizar. É, realmente, isso é uma fiscalização. Eu concordo também. Agora, veja bem, claro que nós vemos, o senhor citou a Comercial Vaporã, e nós sabemos que a Comercial Vaporã é uma das lojas que mais vende, não só aqui em Pitanga. Sim. É na região de todas as lojas da Comercial Vaporã, da rede, é uma das que mais vende aqui em Pitanga. Então, isso nós temos que até agradecer pelo trabalho que é feito, pelos funcionários e tudo. Agora, pelo que foi falado, até que estive já conversando com o gerente, o Neri, e ele mesmo até comentou, e claro que por nós todos já vimos que realmente vários caminhões ficam pela grande venda que tem, pelo comércio, mas o que ele pode fazer, e mais um pouco ainda, ele faz na parte de limpeza dessa areia que cai quando os caminhões saem. Não é suficiente. Mas ele faz o possível, porque hoje ainda a Comercial Vaporã tem aqui no centro da cidade, que o centro, claro, deu certo e está dando certo, mas acredito que a partir do momento que as conversas sejam feitas, e tenho certeza que ele vai ser uma das pessoas que mais vão participar dessa audiência pública, ou até outras, para acertar esse problema. A solução seria até mudar o depósito, como já em outros lugares já existe. A Comercial Vaiporã tem o depósito lá em Vaiporã mesmo, o depósito já saiu da cidade, está retirado. Eu acredito que vai, com o tempo, nós vamos acertando. A Oliveira Tintas, a descarga de areia é lá no fundo. Então, demora, quase que não dá para perceber tanto, conforme até a hora do estacionamento, porque conforme se for o fluxo de veículos, for no pico, é natural que qualquer lugar seria isso. Mas eu confesso, vereador, que ali, a Comercial Vaiporã, pela quantidade de caminhões que descarrega, pela quantidade de caminhões que participam do embarque e desembarque, eu acredito que não é tanto assim o que impede ou o que atrapalha o trânsito. É claro que nós sabemos que o trânsito aumentou bastante. Pitanga, hoje, se nós formos aqui, perto aqui da Prefeitura, Banco do Brasil, na Câmara mesmo, nós sabemos que hoje não existe, o senhor já várias vezes chegar e não ter lugar para estacionar longe, até por causa da quantidade de veículos. Então, o trânsito precisa ser mudado, o Comutran, como o senhor falou, que nós temos que legislar, a partir do momento que o Comutran foi aceito, foi aprovado aqui pela Câmara, ele está fazendo a parte dele. Só que depende, sim, do Executivo para conseguiu para sancionar essas indicações que o Conselho está passando. Mas com essas audiências públicas que estão para vir, acredito, tenho certeza que será solucionado. Mas com um prazo, vereador, um prazo até com certo prazo, até com um prazo bem grande, para nós poder conseguir, que não seria só a Comercial Vaporã, como o senhor me falou. Tem os mercados, tem quantos outros que dependem desses depósitos fora do centro da cidade. Olha, Marco, eu concordo em partes com você, mas não entendo assim que essa questão, vamos esperar, até quando nós vamos esperar? Isso aqui já deveria existir há muito tempo. E, olha, se a Comercial Vaporã vende bem, ela está levando daqui, não tenha dúvida, muito lucro. Eu acho que já era o momento da Comercial Vaporã, como uma loja, que vende muito bem, de ter um depósito e um local melhor para colocar. Vossa Excelência acompanhou a questão daquele asfalto, a destruição que houve daquele asfalto. Agora, de uns tempos para cá, a Comercial Vaporã começou a se dedicar mais na limpeza. Mas lembra no mandato passado que nós já havia cobrança em nós sobre a questão da frente, aquela areia, a sujeira que acontecia ali, aqueles caminhões que chegavam, era impressionante. Daí houve várias reclamações, chegou na Comercial Vaporã, eles começaram a melhorar. Mas o que eu vejo, assim, na verdade, e aproveitando a colocação que você falou com relação ao Comutran, que é um órgão importante, realmente, que vai auxiliar muito, principalmente nessa audiência pública, mas nós podemos eliminar caminhos. Por que eliminar caminhos? A maior parte dessas atitudes que o Comutran pensa em encaminhar o Executivo, elas podem ser feitas diretamente aqui por uma lei. Por uma lei. Veja bem, essa lei que vai disciplinar essa questão do trânsito aí, ela vai englobar muita coisa. E ela estabelece várias exceções aqui, algumas aberturas, para que, de repente, a própria lei, durante um certo prazo, ela possa ser suspensa. Suspensa. Eu tenho aqui no artigo 8º, que diz aqui, no caso de ocorrências extraordinárias, a juiz do Poder Executivo, as restrições previstas nesta lei poderão sofrer alterações ou ser suspensas pelo prazo máximo de 60 dias. Então nós temos uma abertura aqui, nós temos no inciso 2 do artigo 2º, e nós temos mais um monte de coisa aqui para nós melhorarmos. Agora eu só acho que ficar esperando fazer uma lei dessa e de repente colocar que ela só vai entrar em vigência daqui um ano, vamos tomar uma medida aqui, na verdade, se algumas pessoas realmente não ficar contente, que não fique, mas vamos ouvir então aqui na audiência pública a população. Não vamos trazer aqui só dono de caminhão, mas vamos trazer o povo que frequenta essas ruas para que eles venham aqui discutir. E aí eu peço para todas as pessoas do município Itanca, porque chega na hora da gente realmente discutir as matérias, grande parte das pessoas que realmente fazem uso dessa ou da outra legislação não vem aqui. E interesses, às vezes, financeiros, acabam prevalecendo quando os demais não participam em detrimento do interesse público. Infelizmente, acontece isso. E aqui eu espero que realmente o povo de Pitanga venha aqui. Que não venha só proprietário de loja, proprietários de caminhões aqui, porque é óbvio que vão vir aqui e vão defender a contrariedade desse projeto de lei, eu não tenho dúvida. Mas eu também não tenho nenhum problema de discutir esse projeto de lei e não vou ter nenhum problema também se os vereadores não aprovarem, vou respeitar aqui. Agora só acho que nós estaremos dando mais um passo para trás na morbidade do Poder Legislativo. Eu acho isso importante, Emeco, que nós tenhamos que tomar agora iniciativas realmente profundas aqui para que nós possamos fazer alguma coisa. E isso aqui não é coisa nova, né? Ninguém está fazendo um projeto novo. Isso aqui já existe no Brasil inteiro, em vários municípios. É matéria que já foi discutida e já implantada aí há 20, 30 anos. É nós que estamos atrasados mesmo. Então vamos tentar encurtar caminho aqui, de repente aprovar um projeto que não seja esse, pode ser outro, qualquer outro vereador que apresente um novo projeto, se for o caso, mas vamos fazer alguma coisa aqui. Esse projeto, se Vossa Excelência entender que deve ser modificado, ele 99%, vamos modificar, mas vamos fazer alguma coisa. Acredito até que com relação ao horário, e outras situações aqui que poderão, ao longo do estudo, serem abarcadas aqui, é perfeitamente compreensível a gente estudar elas e, se for o caso, fazer emendas ou apresentar um substitutivo aqui, não tem problema nenhum. Mas nós não precisamos, eu volto a frisar aqui, se nós ficarmos aqui tentando se adaptar aos interesses da minoria, nós vamos continuar aqui fazendo solicitaçõezinhas aqui e não vamos contribuir em nada para a melhoria da cidade. Mais uma parte, vereador. Eu quando quis dizer que seria um certo tempo para adequação ou adaptação, não seria até um ano. Ou se for um ano que seja preciso, nós vamos ouvir as pessoas que vão estar aqui. Todos. Né? Agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Os caminhoneiros, o senhor fala, se vinham os caminhoneiros aqui. Pitanga, graças a Deus, ela tem uma quantidade muito boa. Até em comparações aos municípios vizinhos, eu acho que o maior número de caminhoneiros é aqui na região de Pitanga. Pitanga foi quase que espalhou os caminhoneiros aqui na região central. Mas tudo bem. Agora eu quero dizer o seguinte para o senhor. Dali a pouco nós proibimos que muitos dos caminhoneiros moram aqui mais no centro. É natural. Agora, aonde que ficarão esses caminhões? É claro que hoje nós não vemos. Nós vemos um caminhão encostado aqui na frente da prefeitura no final de semana. Já diversas vezes nós vemos aqui. Caminhão aqui perto do Bombacha, ali perto do Bombacha, no mercado Bombacha, que fica ali também parado. Que eu digo dos caminhões que dificilmente, o final de semana, não estão ali parados, porque o caminhoneiro mora ali. Agora, se nós proibirmos, aonde que vai esses caminhões? Eu digo o seguinte, tem a cooperativa, não são todos que fazem parte da cooperativa. Vão ficar no posto, no combustível, na BR. Então, é isso que eu quero dizer, eu quero generalizar um todo. Porque amanhã são esses caminhoneiros que ainda fazem parte daqui, que vão estar aqui, vão brigar, claro, que pelos direitos deles também. Agora, se existe proibição no horário de pico, até eles mesmos entendem que para o caminhoneiro também é ruim. Enquanto que não é só a rua ali da Comercial Ivaiporã que estragou. Nós sabemos que aquele asfalto que foi feito em frente, na esquina da Comercial Regina, agora que foi feito... Foi só um exemplo, né? Aqui em frente ao núcleo, também não tem a Comercial Ivaiporã, não tem nenhum pesado ali, nenhuma firma que seja. Seria até a Caluz. Mas a Caluz é o portão quase que no meio da subida, subindo para 7 de setembro. E a esquina ali embaixo, ele teve uma certa... Por quê? Porque é a água que vem e para. Até, inclusive, teve um problema que nós tivemos até numa solenidade que teve ali, que disseram daquela água que parava, que estragava o asfalto, que até deu uma polêmica sobre aquilo. Eu quero dizer o seguinte, vai ter que ser muito bem estudado, vai ter que ser muito bem conversado e principalmente com as pessoas que vão estar aqui no dia da audiência pública. Ou é caminhoneiro, ou é proprietário, ou é seja quem for. É claro que as pessoas que passam na rua, que verem, que sentem que nem o asfalto foi danificado, também nós podemos levar em consideração uma coisa. Quando foi feito o asfalto, esse que está sendo feito agora, que foi uma emenda do Ricardo Barros, que está sendo feito inclusive na frente da minha casa, inclusive na frente da casa dos Nichen, na OAB, esse qualidade melhor, uma qualidade que nós podemos dizer que foi sim um asfalto feito, não uma casquinha de ovo, como o nosso asfalto vinha sendo no passado. Então eu acho que dessa forma, sim, a partir desse tratamento com o asfalto, aí a durabilidade é maior, ou sim o horário de embarque e desembarque, mas não a proibição de entrar no centro da cidade. Olha, Meco, eu fico, sinceramente, eu fico meio triste com as tuas colocações. Eu vejo, assim, ó, que a tua defesa, ela se faz mais para determinadas pessoas. Quando você defende, eu citei a Comercial Vaiporã como um exemplo, aqui você está defendendo a Comercial Vaiporã, está defendendo, só deixa eu colocar, está defendendo a Comercial Vaiporã, está defendendo os caminhoneiros, justificativa para não aprovar, se nós quisermos, nós vamos encontrar os montes. Agora eu quero que você me responda aqui o seguinte. A população, realmente, a população como um todo, não a Comercial Vaiporã que você colocou, não os caminhoneiros que você colocou, mas o povo que usa aqui, será que esse povo, ele quer essas melhorias ou não? Se o povo chegar aqui e falar que não, vamos arquivar esse projeto. Agora, eu não estou preocupado se a Comercial Vaiporã, vamos ficar bravo, se a Comercial Vaiporã é isso ou aquilo por causa desse projeto, se os caminhoneiros, nós estamos aqui para estudar esse projeto e tentar deixar esse projeto que possa... de repente, atender de forma melhor a todos. É claro que algumas restrições têm que ser criadas aqui. Se nós ficarmos nesse lenga-lenga, porque isso, porque aquilo, então vamos rasgar tudo isso aqui, não vamos fazer projeto de lei nessa casa mais. Vamos ficar aprovando, fazendo solicitaçãozinha aqui, requerimentinho aqui, aprovando o que vem só do Poder Executivo. Que eu me sinto péssimo vereador, sinceramente. Até hoje, salvo alguns projetos que eu apresentei aqui, eu me classifico hoje como um vereador que não está cumprindo seu verdadeiro papel. Por quê? Porque nós não cumprimos nossa função. Eu não cumpro a minha função, que é aqui nessa casa apresentar projeto de lei. Fico fazendo requerimento, solicitação só, que também é uma função nossa, mas que eu coloco numa função secundária. Nós temos a elaboração de leis e a questão da fiscalização como principal papel do Poder Legislativo. Agora, se eu vim aqui, Max, se nós chegar aqui nessa audiência pública aqui, ao invés de nós colocarmos a alternativa para o povo aqui, colocar a situação da lei, tentar realmente adequar os interesses de todos, não os interesses de dois ou três, nós não vamos aprovar nada. Se nós, vereador, começar aqui a defender esse ou aquilo só, claro que não vai ser aprovado. Então, infelizmente, eu só gostaria, Meco, que você olhasse a maioria das pessoas. Defenda os caminhoneiros. Eu não estou tirando. E outra coisa, porque amanhã vão sair dizendo que o Aguinaldo apresentou um projeto de lei que proíbe os caminhões entrarem na cidade. Isso é mentira. Nós estamos estabelecendo aqui em caráter experimental certas restrições em certos horários. Os caminhões poderão entrar sim dentro da cidade. Os caminhões poderão fazer descarga. E essa aqui, aonde que vão pôr os caminhões, salvo um ou outro, todos têm lugar para pôr caminhão. Se você pegar as transportadoras, aqui todos têm. É um ou outro que você vê por aqui. Mas se é preciso fazer alguma exceção, alguma coisa aqui, então vamos estudar. Mas vamos defender aquilo que é melhor para a população. E que a defesa seja do projeto e do interesse público, e não de meia dúzia. Mais uma partinha, senhor vereador. Eu não sei, o senhor parece que fica nervoso. Eu não fico nervoso, eu fico triste com as suas colocações. Vou pedir mais uma vez a parte. Eu não sei se o senhor fica nervoso, o que, que é. Tem que parar com essa mania de ficar defendendo esse ou aquele, pensando de repente só na O senhor me deu uma parte ou não? Próxima eleição. O senhor me deu uma parte? Fique à vontade. Posso falar então? Mais uma, pode falar. Não. Mas seja objetivo, hein? Eu não sei se o senhor fica nervoso, o que, que acontece. Não, se o senhor não faz ou não faz projeto, se o senhor está preocupado com o seu mandato, é problema seu. Agora, respeita a opinião minha. Eu respeito a sua opinião. Eu dei minha opinião, que o meu pensamento vai ser feito uma audiência pública. E alguém agora, se vai ser feito, se vai ser feito esse projeto que o senhor pôs aqui, ninguém vai engolir assim. Alguém pode mudar ou não. Agora, vereador, eu só estou dando uma... Respeita a minha opinião, é só isso. Eu só disse o seguinte, que vai ser feita uma audiência pública, as pessoas virão e existe uma certa preocupação. Agora, o senhor está dizendo que eu estou dizendo... Não, não estou dizendo nada. Eu respeito o que o senhor disse, respeita a minha opinião. Só isso, vereador. Mas nada. Tá bom. O senhor faz, o projeto está aqui, vai ser estudado, tem o conselho, tem o Comutran, que é várias pessoas, não sou só eu. Eu não sou eu. A minha palavra não quer dizer que esse projeto não vale nada. Muito pelo contrário. Tá bom, terminou o discurso? Então, deixa eu só fazer uma colocação. Eu respeito a tua opinião, tanto é que o teu voto aqui é livre. O que eu discordo é das tuas colocações e das tuas ideias. Isso não é a primeira vez, isso é normal. E já estou vendo que ó, na discussão desse projeto de lei, já dá para sentir a tendência tua aqui na discussão desse projeto. Mas, se você vai votar a favor, se você vai votar contra, se esse projeto vai ser aprovado ou não, isso, na verdade, é os demais vereadores da sociedade que vão decidir. Eu não vou ficar mais feliz por ele não ser aprovado ou mais triste de forma alguma. Agora eu só quero... que realmente ele seja estudado e seja defendido, de repente, aqui uma melhoria, então, no projeto. Agora, se eu vim aqui fazer discurso em nome de um ou de outra pessoa aqui, acho que é impressionante. E eu não estou absolutamente nenhum nervoso. Eu fico chateado, fico aborrecido, observando realmente colocações dessa natureza, onde eu, talvez pela minha burrice, eu não consigo extrair das tuas palavras, realmente, de repente, o interesse público que Vossa Excelência, de repente, tenta colocar. Porque, para mim, interesse público é quando atende a grande maioria. Interesse privado está se defendendo no dia a dia aí. Se é para defender interesse privado, nós não precisamos de poder legislativo. Se for para ficar defendendo atos ilícitos, atos errados, seja do executivo, seja do poder judiciário, ou até mesmo do poder legislativo... Vamos largar a mão, então. Geraldo, permite? Sim. Eu acho que eles estão antecipando uma discussão que nem sequer passou nas comissões. Eu, sinceramente, tecnicamente, está tudo errado essa discussão. Eu acho que aqui, vereador Carijó, eu acho que você colocar uma colocação do projeto e tal e deixar para discutir depois. Eu acho que eles estão antecipando uma discussão... Vereador Carijó, eu até... Nós não estamos antecipando de forma alguma. Aqui, esse momento aqui no plenário é livre... para que você possa discutir a matéria que você quiser. Eu não posso ser impedido aqui, nesse momento, discutir qualquer matéria. Se isso tiver lá no regimento interno, Vossa Excelência que me mostre. Mas isso não existe. Eu posso falar de qualquer projeto, qualquer intenção minha aqui, de qualquer pedido aqui, nesse momento. No regimento, ele não faz, portanto, embora não tenha passado pelas comissões esse projeto, nada impede aqui que eu comente sobre eles. E quando o vereador Meco ali colocou da questão de repente, de querer aprovar um projeto desse, sem muita discussão, eu fui o primeiro aqui, quando vim aqui, Meco, pedir audiência pública. Eu estou pedindo audiência pública. Ele não vai ser aprovado. Eu poderia muito bem colocar esse projeto aqui e pedir para a Litana. Litana, eu não quero audiência pública. Não precisa audiência pública. Vamos discutir na comissão, na próxima sessão já colocamos em votação. Mas isso não. E Vossa Excelência sabe que todos os projetos dessa natureza, eu tenho pedido audiência pública. O projeto de lei que eu apresentei aqui para proibir o uso de produtos fumígenos em locais que tem um certo aglomerado de povo, também eu quero audiência pública. Mas isso então é... Isso é lei estadual mesmo? Não, meu amigo do céu. Agora eu vou te falar outra coisa que você colocou aqui. Que você colocou que poderia ser regulamentado. A questão das colocações anteriores, Vossa Excelência colocou. Não se regulamenta o que não há lei. Só se pode regulamentar aquilo que é aprovado em lei. E com relação à restrição do trânsito em Pitanga, nós não temos absolutamente nada. Então, se é assim, então pode fumar à vontade no lugar público. Diz que dá multa R$900, tem que fumar fora aí. A lei deixa muito bem claro que o município tem autonomia, que a Vossa Excelência já é vereador por 4 mandatos. Mas essa lei estadual não vale nada. Não vale porque não me aplica. Me perdoe, vereador. Mas todas as coisas do povo é proibido por lei estadual. Me perdoe, mas não vale. Nós estamos fazendo... Mas essa lei, ela só estabelece repartições públicas. Ela não fala de outros órgãos onde tem aglomerado de pessoas, como lanchonetes, bares e qualquer outra situação. Essa lei estadual fala sobre esses locais? Ela fala nos locais que não seja público? Não, locais que não seja público? Não. A rua é pública, De tudo que é lugar não vai poder. A lanchonete, então, é pública, a lanchonete é tratada como bem público? Claro que é. Claro que não, como bem público não. É um lugar público que todas as pessoas podem, mas não é um bem público, não. Então em Curitiba lá você não pode fumar. Não, Curitiba, não precisa, então, fica aqui em Pitanga mesmo. Não é Curitiba, Pitanga mesmo. Agora, pelo que eu vejo, geralmente não... Tá, não vou nem entrar em discussão, mas porque... Vereador, agradeço a colocar. Eu escutei a discussão de vocês dois aqui e tal, os pontos de vista. Eu quero dizer que o Meco colocou o ponto de vista dele, você se colocou dele. De repente, você vê a audiência pública, vem só os caras aqui numa prova. Então, se na audiência pública forem contra, como é que fica? Quem decide são os vereadores. Agora, se a população... deixa eu colocar, fez a pergunta, eu vou responder. Sim. Se na audiência pública vir só, por exemplo, vamos citar um exemplo citado pelo MECO aqui. Se vir aqui só comercial Vaiporã e só os caminhoneiros. Eu vou continuar insistindo, independente da opinião deles, na aprovação desse projeto. Não precisa? Do jeito que o senhor está falando, então não precisa fazer audiência pública. Se vir só essas pessoas. Agora, se vir, nós vamos ter que ouvir. Nós vamos ter que ouvir, seja quem é que vem aqui. Meco, você escutou o que o vereador Carijó colocou? Ele falou servir só estas pessoas. Não. Servir. Servir. Ah. Se for aprovado, se não for aprovado. Servir, e se eles forem contrário, por favor, né? Servir e se for aprovado, é o C. Quem garante que só vem eles? Nós vamos convidar a casa, a presidência. A presidência vai providenciar para que todos... O vereador Carijó fez uma colocação, Vossa Excelência entendeu errado. Então, vamos discutir essa matéria. E com relação a essas long neck, vereador Carijó, eu até entendo o seu posicionamento, que realmente é uma questão mais de cultura, mas Vossa Excelência veja aqui o que acontece com essas garrafas. As indústrias, na verdade, elas diminuíram a quantidade de produto químico para tornar essa garrafa mais leve, ou seja, essa garrafa não pode ser reutilizada. Até eu tenho uma curiosidade. Pois é, por que que, não sei, mas por que que ela não pode ser em torno de uma embalagem de plástico aqui, produto, será? Pode. Pois é, e por que não coloca, então? Aí você está indo pelo caminho realmente certo, porque tanto pode ser na embalagem plástica, como pode ser numa outra embalagem de vidro, como pode ser no alumínio, ou seja, pode em várias coisas. Só que para eles não é interessante. Essa long neck, é uma garrafinha feita com material barato, que para as indústrias realmente é extremamente grande o lucro que tem, e há um estudo, na verdade, que 50% da cerveja que é consumida nos postos de combustíveis é esta long neck. Essa matéria é discutida por outros que entendem que é menos, mas há um estudo que mostra que 50% nos postos de combustíveis é esta garrafa. Se ela pudesse, como é a outra que Vossa Excelência colocou, ser reutilizada, nós teríamos ainda uma finalidade, mas essa não pode. Os carrinhos de lixo, eles se recusam a pegar, porque ela no mercado vale 0,05 centavos. Ou seja, peso e não tem resultado financeiro. E elas ficam jogadas. Eu não lembro agora bem certo, se são 500 anos, 5 mil anos, que ela, na verdade, leva para serem degradadas. Nós em casa, por exemplo, nós reciclamos, né? Daí os carinheiros não querem pegar vidro. Isso. Porque dizem que não pega nada. Dizem que tem coisas que você não consegue. Veja bem, o vidro não é reciclável, é um produto reciclável, né? Mas depende da química de cada vidro. Pois é. De cada vidro. É uma questão, não sei, é difícil de entender. Você veja. Sim, Adir, fique à vontade. Essa questão, Guinati, obrigado por Vossa Excelência conceder. Na segunda-feira de manhã, em torno de 7:30 da manhã, o pessoal da limpeza estava fazendo a Avenida Manuel Ribas e a quantidade que tinha ali jogada. E aquelas senhoras juntando até é impressionante. Agora, esse pequeno ato aqui do nosso município pode ser copiado por outros e com isso haverá uma pressão para que ele não seja fabricado mais. Não seja, porque enquanto tiver consumidor, eles vão estar colocando no mercado aqui. E ela não é reutilizável. Quer dizer, isso aí vai direto para o lixão, vai... lendo justificativa, são 5 mil anos, né, para degradar, né? Então, veja a quantidade. Então, eu sempre fui contrário e acho que, no futuro, nós vamos ter que pensar também nessas questões dos postos de combustível. Fala muito da questão do emprego, do desemprego. Mas aonde gera ali é abastecido o veículo. Propaganda diz, não ingira álcool ao dirigir. E aonde você vai abastecer teu carro, você vai estar comprando bebida alcoólica junto. Então, também é um estudo que nós temos que fazer no futuro. De repente, também apresentar aí um projeto sobre essas questões. Fico contente de Vossa Excelência ter apresentado essa questão aí. Tem que ser bem divulgado os dois projetos, ouvido a sociedade, a associação comercial, as associações, ter uma opinião dessas senhoras que fazem a limpeza do município, que estão diretamente no dia a dia, principalmente nos finais de semana, para ver a quantidade. Uma orientação também para essas lanchonetes, de repente, vamos ter aí agora, está na época de fazer a renovação do alvará, né? Também uma orientação, né? Um trabalho através da Secretaria do Meio Ambiente do nosso município, que envolve, né, também fazer um trabalho de esclarecimento para tentar diminuir, né, até que haja essa aprovação ou não desse projeto, que será bem discutido. Mas eu fico contente que acredito que a nossa sociedade vai participar e todos darão aí uma opinião, porque fala-se muito no meio ambiente. Critica-se muito os agricultores, que são os que não cumprem a legislação, mas esquecem de que, de repente, nós daqui da cidade somos os poluidores. E a mesma água que entra limpa, quando passa numa cidade, sai suja. Então, esse é um projeto que vai ser bem discutido e acredito que terá uma grande participação da nossa comunidade. Obrigado. Já que extrapolou os tempos mesmo, só quero fazer uma colocação. Fique à vontade, vereador. Fique à vontade. Por exemplo, eu falo a verdade, se não direto, você não toma. Eu não tenho esse hábito, sabe? Tomar. Já estamos na garrafa maior, olha, né? Olha bem, e se os bares, olha bem, e se os bares, eles fossem cobrar a embalagem, por exemplo, e se vem e devolve. Não funcionaria nessas... Onde é que quebra? Quero nos postos, eu não vejo quebrar. Eu vejo mais aí nessas lanchonetes. E se fosse cobrar e daí levou de volta a garrafa, não serve de volta. Não seria uma solução? Será que quebrariam? Ou é por má educação? Eles não recebem. Eles não recebem a garrafa. Eu até fiz a questão de estudar essa matéria. Eles não recebem. Não recebe. Não há nenhuma possibilidade. Se livrar. Então tem que fazer a fábrica parar mesmo. E digo uma coisa, vereador. Não tenha dúvida que uma vez aprovado um projeto desses, vão entrar na justiça. Vão tentar entrar na justiça para, de repente, derrubar essa lei. Mas eu gostaria de agradecer, vereador Adir, as colocações suas aqui. Realmente, colocações que ajudam muito e acredito que realmente elas são fundamentais que nós possamos discutir um projeto. Então eu fico agradeço a todos os vereadores e de forma alguma, Meco, diz respeito às tuas palavras, pode ter certeza disso, eu sei, do teu trabalho aqui, da tua preocupação. E às vezes a empolgação na gente é na tentativa de defender algo que a gente acha que é correto. De repente eu estou errado aqui. De repente a população que tem diz, não, isso é uma loucura, Dognaldo, então vamos arquivar os projetos, se for esse o caso. Mas quem não tenta, de repente, não tem chance de acertar, né? Então, não foi uma matéria colocada aqui sem estudar. Eu não coloquei esse projeto, até porque essa matéria já vem sendo falada aí há muito tempo. E eu tive a preocupação de estudar outros municípios. Tive a preocupação de saber o que aconteceu nos outros municípios. E esse projeto do trânsito, olha, a tendência dele, na verdade, é daqui a alguns anos, em municípios do Porto, Pitanga, para cima, até menores, é ter legislação em quase todos eles. Se você conversar com as pessoas assim, aqui você verá que realmente eles cobram. Quando a OAB fez a reunião ali, quando as outras entidades fizeram e colocaram essa discussão, você tem uma ideia, a OAB chegou a fazer aí um relatório com várias colocações aqui de melhorias. Nós precisamos melhorar a sinalização de Pitanga. Precisa ser melhorada a sinalização de Pitanga. E aqui eu estou fazendo uma cobrança ao chefe de gabinete da prefeitura lá para verificar, Janinho. Eu acho que já estão estudando a questão. Eu fui até numa cidade vizinha, vi algumas identificações nos postes. A questão das lixeiras na Pitanga, o Meco colocou, que nós já fizemos vários pedidos aqui. Realmente tem que ter isso aqui. Mas a gente sabe que no passado já colocaram e houve a destruição. Mas também há exemplos em municípios em que fizeram de alvenaria. Não tem como arrancar a alvenaria. E colocaram um pacote lá. É claro que cada um dia ou dois dias tem que ser coletado aquele material. Mas não há como também se retirar. É um sistema que tem lá, eu não vou ficar falando aqui, até porque não conheço direito. Mas há exemplos aí para serem seguidos e melhorados. É importante a questão das lixeiras em Pitanga. Mas eu quero deixar aqui bem claro, Meca, eu vou citar um exemplo que eu escutei em off um dia de um deputado e que mostrou verdadeiramente o que são alguns representantes nossos lá em Brasília. Ele deixou muito bem claro que discutiam a matéria, e eu não vou citar a matéria, que essa matéria aqui todo mundo já sabe, que discutiam a matéria porque aquela matéria interessava só ao grupo que deu a sustentação a ele. Porque se ele tivesse que ser contra aquela matéria, perderia aquele apoio. Então eu só espero aqui nessa casa, e eu sei que se nós formos conversar politicamente, isso estará de forma, sem dúvida, gerando algumas polêmicas, porque o político tem mania de se preocupar com o próximo mandato. Infelizmente é assim, eu não tiro a razão. Eu não tiro a razão. Mas eu acho que a grande lição e o grande trabalho e a nossa aprovação está nos nossos atos no dia a dia. Não vamos esquecer da política porque somos políticos, mas vamos nos concentrar na maioria, naquilo que realmente interessa à nossa sociedade, procurando ouvir a todos e discutindo com todos de forma democrática, de forma coerente, em que possamos dar abertura para todos se manifestar. Na parte só, só para concluir então, já que o senhor falou na parte de base eleitoral, pelo que o senhor quis dizer isso. Eu não citei Vossa Excelência. Pelo que o senhor quis dizer isso aí, que cada vereador ou cada político, eu acho que se o político não defender pelo menos isso, não é político. Mas isso em primeiro lugar. Meu pensamento, vereador. O senhor tem o seu pensamento, o senhor faz a sua concepção, tudo bem. Eu digo o seguinte, eu faço parte, fiz parte do DETRAN por 5 anos e meio, 5 anos e 3 meses. Eu faço parte do COMUTRAN. Eu faço o que tiver a respeito sobre, inclusive até fiz parte de uma comissão que mediu linha. O senhor sabe que das 4, 5 horas da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã, nós tivemos com o pessoal do executivo e eu não me omiti. Fui, fiz parte, tenho, inclusive, o senhor falando até em eleitores, o base eleitoral, eu acho que tem muitos motoristas, muitos caminhoneiros, muitos donos de loja que... Sim, votaram para o senhor, participaram até na sua eleição. Com eles. E eu digo o seguinte, eu penso, ainda continuo, tendo a minha opinião, nós vamos fazer a partir dessa semana ainda, que o presidente liberar essas para as comissões, nós vamos estudar o projeto, vai ser discutido, claro que respeito e quero que as pessoas participem, claro que vou convidar mais ainda essa base eleitoral, como o senhor disse, que são os caminhoneiros, que são os donos de loja, dono de mercado, dono, seja quem for, é a sociedade de Pitanga. E principalmente o Comutran, que o Comutran é essa parte que o senhor disse, é a mesma parte. E o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ficar bom, eu sou caminhoneiro, tenho caminhão, transportei 10, 15, 20 anos, viajei na estrada. Quando você ia, está aqui um caminhoneiro também, quando você vai em cidade grande, você vai com o destino para a descarga. O endereço é aquele, não interessa o horário, você tem que chegar. São Paulo, quando você chega, tem a linha, horário de você entrar na cidade, não é entrar no lugar, é na cidade. Você só pode entrar de certa hora ou até certa hora. Então, de certa forma, vereador, nós temos que respeitar essa classe. De certa forma, essa classe é o que traz benefício para a nossa cidade, porque é os que fazem o frete lá longe e mandam o dinheiro para Pitanga. De certa forma, os mercados, outro comércio, ele faz o giro do dinheiro interno na nossa cidade. E o caminhoneiro, de certa forma, ele traz o depósito lá do Nordeste, o Mato Grosso, onde for, e vem para o município de Pitanga, para pagar as contas aqui, para girar o dinheiro aqui. Isso diz receita para o nosso município. Então eu respeito não é só por causa de base eleitoral, isso e aquilo, não. Eu respeito, são meus amigos, como todas as pessoas aqui de Pitanga. E acredito que são suas também. Olha, vereador, em nenhum momento eu falei que Vossa Excelência é omisso, em nenhum momento falei que Vossa Excelência, pelo contrário, que Vossa Excelência deixa de ser participativo, pelo contrário. Vossa Excelência faz parte do Comutran, eu já falei aqui, um órgão importante, e que talvez de tudo que Vossa Excelência e o Comutran decidiram, Vossa Excelência pudesse trazer essa casa e que nós possamos, de repente, aproveitar tudo o que fizeram lá e, de repente, aqui elaborar um projeto de lei que possa pôr em prática aquilo que Vossa Excelência e os demais discutiram lá no Comutran. Que, infelizmente, na verdade, nós temos mania de fazer reunião e não sai nada. Então, vamos, não estou falando que no Comutran aconteceu isso. E tenha consciência também, e não, nunca me preocupei com isso, E quando Vossa Excelência coloca, eu tenho alguns caminhoneiros que votaram em mim, deve ter um ou outro que votaram, agradeço a todos eles, o comércio, algumas pessoas votaram, agradeço a elas, mas eu não tenho compromisso com essas pessoas de fazer aquilo que eu não acho certo. Se elas entenderem que eu não sou digno, que o projeto que eu estou fazendo aqui não é bom para elas, e que elas entendem que não é bom para a coletividade, paciência. Vão ter outro, vão procurar outro candidato. Agora, o que me interessa para mim é se as outras pessoas, votante ou não votante, acham bom o projeto ou não. E elas têm que se achar bom, não é o projeto do Agnaldo, é o projeto dos vereadores de Pitanga. Porque o Agnaldo não faz projeto sozinho, o Agnaldo não aprova projeto sozinho aqui. Quem aprova são os vereadores. E se existir mérito em qualquer aprovação de projeto aqui, não é do Agnaldo. Os méritos é de todos os vereadores. E quando eu encaminhei esse projeto aqui para casa, eu falei, deixei para, não sei se para a Maristela, não lembro agora, ou a Rejane, deixe o projeto lá para que todos possam assinar. A assinatura nesse projeto não significa que vai votar favorável ou contra. Nós só estamos dando entrada no projeto para que nós possamos discutir. Só uma pergunta. Quantos vereadores assinaram? Não, o projeto não precisa de assinatura. Ah, eu deixei lá, só eu assinei. Só eu assinei. Mas eu deixei para quem quiser assinar. Eu não preciso de mais assinaturas para propor um projeto. Vereador, eu gostaria, que... senhor presidente, pedir minutos. Desculpa, mas na verdade eu sei que a gente tem 10, 15 minutos aqui, a gente se excedeu, mas os apartes foram longos. E eu peço perdão a Vossa Excelência e vou procurar nas próximas sessões evitar que aumente. Tem matérias que geram alguma polêmica, algumas discussões, mas isso faz parte da discussão nessa casa. E pedir ao vereador Meco, aos demais vereadores, se a gente se excedeu, vereador Meco, esse fato aí fica aqui dentro dessa casa. E eu sei que no calor, às vezes, das discussões, a gente acaba cometendo alguns erros. Se eu errei, me desculpe aqui, eu respeito Vossa Excelência, respeito a sua opinião. Vossa Excelência foi colocado pela população de Pitanga e esse respeito ele deve ser dirigido a teus eleitores, às pessoas que te apoiaram aqui, mas que jamais eu vou deixar de defender aqui a minha opinião. Independente de alguns eleitores gostarem de mim ou de alguns vereadores aceitar ou qualquer outra pessoa, mas eu sempre deixei claro aqui nessa casa e eu assumo minhas responsabilidades. Está livre da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Votação única do pedido de informação número 1/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, referente ao evento de motocross realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2010. Pela ordem, presidente, eu podia pedir que lê-se o projeto, o pedido de informação? Só aqui. Com relação ao evento de motocross realizado em Pitanga nos dias 6 e 7 de fevereiro, informar quem era a empresa responsável pelo evento, qual o valor arrecadado com a bilheteria e quanto foi destinado ao município, qual era a participação efetiva do município no evento? Se havia parceria em encaminhar cópia do termo? Qual o valor que o município contribuiu na confecção da pista? Pitanga, 12 de fevereiro de 2010. Ângelo Américo Branco Chimim. Em única discussão e votação, pedido de informação número 1/2010. Em discussão. Peço a palavra. Concedido, senhor. É claro que até já foi até justificado, até comentamos já na sessão passada sobre esse evento que teve em nosso município, qual até nós temos que parabenizar as pessoas, principalmente os que participaram realmente, os motoqueiros aqui de Pitanga, que competiram, as pessoas que vieram de fora. O objetivo maior não foi até tanto para questionar ou até para prejudicar esse evento. Não. Não foi porque nós temos ali ao lado do Guarani, nós temos uma pista que já por várias vezes foi motivo de um evento bem feito, de uma promoção até da nossa região central, que é Quiripitanga. Agora, a minha preocupação, eu acho que mais vereadores, parece que o vereador Carijó teve lá hoje até, o vereador Dirceu, o vereador Fabrício, como é presidente do Pitangão, já tem conhecimento, o vereador Edilson, que também faz parte do esporte de Pitanga, o vereador Aritana, eu acho que o vereador Adir, acho que todos nós até já temos conhecimento de que maneira que se encontra o estádio da Colina. Eu até, minha preocupação era que essa empresa, até eu sei qual é a empresa, algumas coisas a gente também faz o pedido no papel para formalizar, porque alguns conhecimentos, algumas coisas a gente já sabe. E às vezes não precisa nem saber, é só olhar. É só chegar e ver a maneira que ficou o estádio da Colina. É claro que se, porventura, o executivo queira, eu acredito que em 2, 3 ou 5 dias no máximo, ele limpa, deixa quase igual era o estádio da Colina. Mas e o gasto? Quem que vai pagar essa despesa? E agora, firmando o tempo, 5 dias para nós, para o interior, vai ser de grande valia as máquinas trabalhando no interior. E as máquinas vão ficar ali? E a Taça Paraná, vereador Fabrício? Como é que fica? Que agora, em março, eu acredito que o prefeito deve ter liberado. É natural que liberou. Mas tenho certeza que ele não sabia que ia ficar do jeito que ficou. Do jeito que está lá o estádio, eu duvido que ele imaginava que ia ficar. Responsabilidade de quem? Qual secretário? Naturalmente que é do secretário de esporte. Naturalmente que seja esse. Duvido que não vá, esse pedido de informação não vá cair na mão dele, naquela secretaria. Alguns até falaram que foi essa firma mesmo que pagou. Essa firma mesmo que participou. Porém, soube que algumas máquinas da prefeitura, por pouco que foi, participaram. Mas por quê? E a renda, onde que foi? Então peço aos vereadores que votem a favor desse pedido de informação, porque eu acredito que, como eu disse, muitos vereadores aqui têm interesse nessa informação. Porque, afinal de contas, lá é público. Obrigado. Em discussão. Vereador Meco, eu vou votar favorável também a esse projeto, mas eu fui atrás de algumas informações. Pedido de informação. Sim, eu vou votar favorável ao pedido de informação, mas eu fui atrás de algumas informações para ver realmente o que aconteceu, e ela não foi realizada ali naquele local pelas informações que eu tive, porque realmente impediram de fazer ali, não deixaram fazer ali. Podemos até confirmar essa informação, mas eu tive essa informação. Tive a informação ainda que com relação ao estádio, realmente o chão, ficou complicado lá mesmo a questão da grama. Na verdade, o estádio da Colina já está meio abandonado mesmo há tempo. Né? E que será feita uma reforma geral naquilo lá. Vai ser mudado, arrumado o campo, feita uma série de obras que vai ter que mexer realmente em tudo. E para isso foram atrás de recursos de outras fontes para tentar melhorar aquilo visando aí a Taça Paraná. Mas concordo, Vossa Excelência, e vamos esperar as respostas aí com as indagações por Vossa Excelência requeridas. Eu também queria, então, já que o vereador já trouxe essas informações, e o vereador mesmo disse, o vereador Líder, que está meio abandonado, mas não sei se eu lembro, vereador, nos 100 dias de mandato desse prefeito, dessa administração, estava no jornal a recuperação do estádio da Colina. Peço a palavra. Concedido, senhor. Eu, juntamente com o vereador, fui com o Edilson Vaz, fomos até, foi nós dois e... Fala, vereador, quem mais foi hoje lá, mulher? Pardal. Pardal foi junto também, falando. E fomos olhar e foi a Secretaria das Cidades, levou bastante terra lá também, disponeram caminhões para levar terra lá para fazer aquilo. Jogaram ao lado do alambrado, quebraram os postes, ou tortou, ou quebrou os postes do alambrado. Está lá mesmo, andaram em cima da grama, terraço lá de caminhão. Já passou vários dias mesmo, já está recuperando. Então eu acho que foi uma felicidade, a gente tem conhecimento de repente, o prefeito nem sabia que ia sair. Outros dizem que sabia, outros que não sabia. O presidente do Pitanga, o prefeito, garantiu que não sabia. Então, vejo bem, tem umas coisas aqui que não dá para entender. Então, tem que cada um assumir a responsabilidade. Eu voto favorável também. Eu queria só já que está em discussão até, eu fazer uma pergunta ao presidente do Pitangão. Que dia que inicia a Taça Paraná? Se dá tempo ainda de recuperar o estádio para que seja iniciado lá ou vai ser os jogos, o início vai ser lá no Sertanejo? É claro que para o Pitanga entrar nessa, como entrou na Taça Paraná agora, claro que tem que vir uma vistoria, né? Para ver o estádio. E a gente torce agora que aconteça essas melhorias, né? Claro que a diretoria também vai trabalhar, vai cobrar em cima do prefeito, em cima do secretário, para ter essa melhoria, para nós termos um mando de campo aqui em Pitanga. E dia 21 de março começa a estreia do Pitanga na Taça Paraná. Só para concluir, essa vistoria, se não passar na vistoria, daí os jogos não são em Pitanga? Não, daí não são realizados em Pitanga. Não são em Pitanga? Não. Obrigado. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passando para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedido. Eu só quero fazer rapidamente que já iniciou aí a colheita da safra de milho. A soja, a lavoura de soja também está chegando. Inclusive está antecipando aí a colheita, em virtude das chuvas também que ocorreram. Houve um aumento na ferrugem, denominada ferrugem asiática, aí na lavoura de soja. E conversando com o produtor hoje, que usa tecnologia, que fez aí 3 aplicações, na sua lavoura, e ao colher, Cadijó, Vossa Excelência que até nos comentava, que no norte do Paraná tinha a produção de 150, na sacos por alqueire, 160. Aqui em Pitanga foi colhido ontem uma lavoura de um produtor aqui no Arroio Grande, e por esses fatores, ele teve uma média de 97 sacos de soja. Então, vem se falando aí de uma grande produção, mas Vossas Excelências verão aí no futuro, em poucos dias, que nós, a classe agrícola, teremos aí uma redução na produção em virtude dessa ocorrência aí da ferrugem que pegou aí na lavoura de soja. Deverá ter uma quebra, essa lavoura teve uma quebra de aproximadamente de 30% a 40%. E por que acontece? O grão de soja não chega a fechar o ciclo e com isso há uma perca de peso. Isso é muito ruim para nós, nosso município que é agrícola. Porque você já pensou, vai deixar de circular, talvez, aí na média geral, 20% a 25% do dinheiro que ficaria aqui no nosso comércio. E também, eu sei do empenho do secretário do interior, dos pedidos que nós fazemos aqui, que sejam atendidos os localidades do interior, Às vezes, como o vereador Aguinaldo falou, não é função do vereador fazer pedido. Mas quando a comunidade chega até nós, trazendo os anseios, a preocupação de perder uma lavoura por não ter uma estrada, por falta de uma ponte, nós temos que levar isso ao conhecimento do executivo. É o nosso dever. Porque eu sempre falo, a nossa função é de fazer a fiscalização, legislar, e o executivo é de cumprir. Então, muitas vezes fazemos os nossos requerimentos e não temos nem o retorno da resposta. Mas eu espero que a Secretaria do Interior e que o tempo colabore também, faça essas melhorias aí para a classe rural, porque as dificuldades estão aumentando no dia a dia. Obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Peço, senhor presidente, demais vereadores que tenham hoje, falando até sobre Secretaria do Interior, já que nossa amiga Dirfan fazer muitos pedidos e muito pouco são atendidos. E quando vai ser atendido um pedido? Hoje eu até me deparei com a reta escavadeira, tava, cada um diz, o vereador diz que tem a sua região. E eu falo que hoje, porque na região do Patrimônio dos Cajos, eu peguei 50 votos, eu acho que é uma região que eu tenho que atender aquela população. E vários pedidos que eu fiz para fazer um bueiro, subindo até a casa do José, o pai da policial da Maria, não foi atendido. E hoje, indo lá para a casa da minha tia, chegando, deparo com a reta escavadeira, foi fazer um bueiro lá sem dizer para esse vereador que estava fazendo aquele bueiro, sendo que uma pessoa adversária daquela comunidade que criticou muito esse vereador pediu e foi feito aquele bueiro. Então, até essa, concordo com você, Adir, que esses casos teria menos. Ah, vereador, amanhã vai lá na reta fazer o bueiro que você pediu tanto tempo. E também falando sobre o estado da colina. Eu conversei antes, porque eu sabia que ia acabar com o campo, ia estragar. Conversei com o prefeito, falei com o prefeito para nós não deixar. Ele falou que só ia liberar, que quem estava fazendo a promoção era o Jabur de Guarapuava. Ele só ia dar o apoio. Então ele sabia que aquele evento ia acontecer assim no estádio, ia se danificar o estádio, porque eu avisei. Porque nós participamos de Taça Paraná. Hoje, como diz o vereador Aguinaldo, é fácil para arrumar. Mas com 30 dias, eu duvido. Joga terra lá, não dá para arrumar até a Taça Paraná. Então, eu acho que se amanhã eu tivesse, ou o secretário de esporte pegar, tiver juiz pensando na Taça Paraná, ponha 10 pessoas para trabalhar, para mexer naquele campo, aí sim. Daqui 30 dias, esse campo pode estar arrumado. Mas tenho certeza. A danificação que eu vi naqueles vestiários, na cabine onde ficam as reservas, é absurdo como está o nosso campo, o estádio Alta Colina. Muito obrigado. Peço a palavra. Realmente, eu confesso que eu não achei que o prefeito não sabia. Mas ele sabia. Então, certo, ele vai recuperar. Na máxima urgência. E realmente, vereador, quando a gente fala em mando político, o senhor teve 50 votos lá no... Eu acho que é natural que, quando o senhor pede, faz esses requerimentos, o qual nós não somos atendidos, apesar que foi uma pessoa adversária, eu acho que é natural que eles não iam avisar o senhor, que o senhor era adversário seu, eles não iam avisar. Mas eu acho que tem que ser feito para todos. Eu acho que o trabalho tem que ser geral. Enquanto que o vereador Dirceu fez um requerimento até da rodoviária, que é uma vergonha mesmo, realmente. Nós temos a cidade hoje bonita, temos que parabenizar essa equipe que está fazendo esse trabalho, que é uma equipe terceirizada, que podemos até pôr em observação, porque realmente o trabalho dele está bonito. E por que não essa equipe ir lá na rodoviária? Recuperar a rodoviária. Por que não colocar essa equipe lá? Fazer com que a cidade fique... Ou melhor, que a rodoviária fique igual à cidade. Agora, o que preocupa também, o que preocupa muito, se Deus quiser, vai dar uma aliviada nessas chuvas, e nós escutamos a secretária da cidade dizendo que choveu, está úmido, não dá para limpar a valeta, não dá para limpar não, alagou, todo mundo viu, alagou, o rio Pitanga subiu. Eu vi, escutei até no rádio falar que tinha sofá, cama dentro do rio. Será que jogaram porque não passou lixeiro? Mas no lixeiro também não vai pegar sofá, cama. Agora, um ano e dois meses, três meses, já vai para três meses. E será que todo esse tempo está chovendo? Cadê o planejamento a partir que para essas chuvas? Aonde vai essas máquinas? Qual é a prioridade? Sendo que o transporte escolar, nós escutamos no rádio pessoas denunciando que não tem, as crianças não estão vindo para aula. O leite não está sendo transportado. E a lavoura? E ainda por cima vem a ferrugem. O que vai acontecer aí? O planejamento está onde? Será que o secretário do interior vai no rádio dizer? Porque num dia, até, não sei se eu vou passar um pouco, mas o vereador Aguinaldo passou bastante. No meio-dia, eu escutando a Rádio Pitanga, três pessoas foram reivindicar coisas. Três pessoas. Uma sobre saúde, o secretário de saúde foi lá questionar. Outra sobre educação, a secretária de educação foi questionar. E outra sobre a Secretaria do Interior, e o secretário foi lá questionar. Foi justificar, não é questionar. Justificar. Eu queria que eles não tivessem tempo de ir lá justificar, mas sim resolver o problema. Cadê o planejamento? Será que ele vai no rádio? Será que ele vai na Rádio Pitanga dizer o que realmente vai acontecer? Aonde que vai essas máquinas? Se essas máquinas vão resolver ou vão tentar amenizar o problema que está na nossa região? Espero que sim. 3 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Só um minuto, você já usou os outros dois, né, Eco? Gostaria novamente aqui de pedir aí. Desculpa as pessoas se eu exagerei nos comentários sobre aqueles dois projetos de lei, mas aproveitando o gancho do vereador Meco com relação ao planejamento, e eu escutava, eu não lembro agora se foi na sessão anterior, o próprio vereador Carijó pedia aqui, né, vereador, que fosse feita uma concentração e um planejamento para que fosse trabalhado agora no interior, visando a possibilidade de melhorar as condições das estradas para retirar os produtos. Não sei se estou enganado ou não, vereador, mas salvo engano, eu escutei Vossa Excelência falar na sessão anterior. E é isso realmente, vereador Meco, é esse planejamento que Vossa Excelência está pedindo que foi feito. E foi feito, mas está sendo feito na medida do possível. Não há uma única máquina parada. Inclusive a Jana, essa semana, emprestou a máquina da Secretaria da Cidade para que fosse possível levar ela lá para a Flor da Serra para trabalhar lá. Agora, Vossa Excelência querer que resolva todos os problemas nas condições que tem, é humanamente impossível. Então, esse planejamento tem. Agora, eu não sei se Vossa Excelência tem procurado ir lá no pátio, procurado se informar se as máquinas estão paradas ou trabalhando, porque da forma que Vossa Excelência coloca aqui, dá a impressão que não estão trabalhando, na medida que o senhor fala que não houve planejamento, e eu venho aqui e afirmo que o planejamento é agora de cuidar do interior, tentar amenizar os problemas que são graves realmente, e esses problemas só serão amenizados se fazer aquilo que o Carijó colocou realmente aqui na sessão anterior. Tem que pedir ajuda da Secretaria da Cidade, das máquinas que eles têm, para tentar colaborar na tentativa de resolver um pouco dos problemas, que todos não serão resolvidos. É claro que a cobrança de algumas pessoas é no sentido de resolver todos. E o pouco que é feito, na verdade, não se enxerga. É assim que acontece realmente. E a gente tem um costume, na verdade, de só falar das coisas ruins, as coisas boas, a gente não comenta, né? Mas vamos aguardar que tente melhorar, Meco. O senhor é um vereador muito crítico, extremamente eficaz nas suas palavras. Embora eu goste da tua voz, eu discordo das suas colocações. Peço a palavra. Está livre, senhor, usa a palavra. Bom, questão do estádio já foi conversado. Tiramos a dúvida. O prefeito sabia ou não sabia? Sabia. O Lula também nunca vê nada, mas eu acho que ele viu. E questão que eu pedi para concentrar o interior, isso eu sempre defendi assim. Não estou sendo agora. Eu acho que tem que concentrar sim no interior. Tirar a nossa safra. Lá não espera. Tem que apurar o negócio. Falta caminhão, falta não sei o quê para fazer bueiro, fazer coisa. Mas, para levar a terra lá no estádio, para fazer, para jogar dinheiro, eu fizer. Então, pensa um pouquinho, você não tem razão também. Vejam bem. É fato planejamento, sim. Prioridade é fazer ponto de bueiro e tirar safra, fazer estrada. Para mim, é prioridade número um. Porque a safra agrícola gira esse dinheiro no nosso município. É importante. Então eu quero também, se eu me cedir alguma coisa, me pedir desculpas. E agradecer, senhor presidente. 3 minutos. Lembrar o senhor vereador da reunião das comissões, que é sexta-feira, às 15h30. Vamos participar da reunião das comissões. Das comissões? Não. Sexta-feira. Sexta-feira. Presidente, só quebrando o protocolo, permite só lembrar aqui do edital da convocação 01/2010, audiência pública do dia 26 da nossa casa. Sexta-feira seria esse aqui, ou das comissões? Esse é da Finanças e Orçamento, que é das audições. Não. É, vai ter as comissões e também comissões. A audiência pública. É, vai ter uma reunião das comissões. Não, isso aqui é 26. Nós podemos fazer a sugestão para as 16 horas da nossa? 15h30. Começa no horário, meia hora. É da casa. Esse aqui demora. Fora da câmara, não vem 5 pessoas. Esse aqui é da casa? Da casa. É da casa. Esse é só da Câmara? É só da Câmara. Não é? É todo, né? Do Executivo também. É do Executivo, é todo. É junto. Então não vai... E das comissões não dá para fazer na parte da manhã, então? Dá, para a sexta. Tem. E daí esse é... horário que é melhor. Trimestral seria à tarde. É. Comunicar que é a reunião das comissões. Tá. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando a outra para o dia e horas regimentais.